Boa noite. Enquanto os técnicos resolvem aqui um pequenino problema que surgiu, queria dizer que a Câmara deseja a todos então umas boas festas da Vila nesta primeira noite. Dizer também que estas festas da Vila só foram possíveis porque tiveram por trás um conjunto de entidades, para além da Câmara, que é a organizadora, como é óbvio, mas tiveram uma série de entidades por trás. Vou tentar referir todas, para que não me esqueça nenhuma, trouxe uma cábula. Agradecer então à Junta de Freguesia de Mérgola, ao voluntariado, ao Grupo Coral Guadiana de Mérgola, ao Clube Náutico, ao Motoclube, ao CAS, que é o Centro de Apoio Social aos Trabalhadores da Câmara Municipal de Mérgola, aos amigos de Mérgola. Este é especial, porque de facto eles, toda esta decoração que vocês estão a ver aqui de mastro foi feita por eles, à custa de muitas horas de trabalho, e de facto está muito bonito. Uma salva de palmas então para eles e para os outros também, não é óbvio. Mas há mais. Há a Comissão de Baile de São Pedro, um baile que ainda vai ser realizado na altura de São Pedro, como é óbvio. Há a Santa Casa da Misericórdia. Há a Comissão de Mastro do Rocio do Carmo. E parece-me que não me esqueci de nenhum. Peço não passei por nenhum. Se houver algum, peço desculpa, mas a minha cábula acho que não me esqueci de nenhum. Dizer ainda que estas festas, eu vou falar do futuro, para depois voltar ao presente. Vai ter ainda, amanhã vai ter uma sardinhada. Vamos ter aqui carne assada, sardinhas, enfim. Podem vir petiscar connosco e também com animação local. Vamos ter depois, na sexta-feira, no Castelo de Mérgola, António Zambujo, um fadista, depois seguido baile. Vamos ter, no sábado, uma atração também muito especial, primeira vez também vem cá, é os Diolinda. De maneira que temos, isto já vai funcionar no cais, os Diolinda. E esta noite tivemos numa primeira parte, que depois irá animar o resto das festas, o conjunto Hi-Fi, é a primeira vez também que vem a Mérgola, mas pela introdução que fez, parece-me que é um bom conjunto. Espero que gostem e que dancem muito com eles. Relativamente aqui ao artista principal desta noite, todos o conhecem, não vale a pena as apresentações, é o Quim Barreiros. Então, logo que possamos, vamos ficar com o Quim Barreiros. Muito obrigado e bom resto de festa.